Hoje, dia 28 de setembro de 2014, nós vamos descobrir aqui na Palavra de Deus, no livro de Filipenses, que sim, o Senhor nos chama a crer em coisas aparentemente incríveis, mas que são absolutamente verdadeiras, porque foi o Senhor que nos prometeu. Amém, amados ou não? Vamos ler o que diz aí, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia! Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja por minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, amados? Senhor, abre nosso coração para a tua palavra, e que em nome de Jesus, assim como essa chuva cai sobre nós, a revelação da tua palavra venha sobre nós, e com ela o poder para que possamos cumprir a tua palavra e sejamos operosos praticantes e não ouvintes negligentes, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa igreja de Filipenses é uma igreja que ela era tão cheia de amor, tão cheia de serviço, tão cheia de interesse em crescer em qualidade, em servir o Senhor, que os teólogos dizem que não há um grande tema, uma grande correção, ou algo que traga a Filipenses um peso. Ao contrário, Paulo traz instruções gerais, e tem uma parte aqui no começo que nos chama a atenção de forma muito forte para a qualidade dos crentes em Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade grande, uma cidade, uma das mais importantes da Macedônia. A gente sabe que Paulo foi chamado lá pelo próprio Espírito de Deus. E quando Paulo chegou lá, você pode ver em Atos, quem quiser voltar aqui comigo, vai ter um relato claro de como foi a passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos. Pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 16. No versículo 11 em diante, você vai ver como foi a chegada e a permanência de Paulo e Silas ali em Filipos. Versículo 11: tendo, pois, chegado de Troade, seguimos em direção a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo lhe dizia. Meu Deus, que coisa tremenda! Depois de ser batizada, ela e todos das suas relações, que essa palavra para casa é oikos, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aqui. E nos constrangeu a isso. Depois a gente vê a cura de uma jovem que era adivinhadora, que gritava de forma a parecer que era serva de Jesus, mas na verdade ela agia para o espírito de adivinhação e foi liberta. Por conta disso, Paulo e Silas foram presos e açoitados. O carcereiro converteu não só ele, mas também todas as suas relações, porque ele disse, respondeu-lhes, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você e todos aqueles que você ministrar esse evangelho serão salvos. Depois, no versículo 40, nós vemos eles retornando à casa dela de Lídia. Vamos ver? Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Irmãos, o texto do começo de Filipenses, que fala em Atos, versículo 11, do capítulo 16, dá para ver que era uma cidade que provavelmente não tinha sinagoga. Ou seja, era uma cidade que não tinha contato nem com a promessa, nem com a esperança do Evangelho. Mas lá já havia algumas pessoas que temiam a Deus. Quero dizer a você uma coisa. Cornélio temia a Deus, mas Cornélio não era judeu. Lídia temia a Deus, mas Lídia não era judia. Existem pessoas que estão ao nosso redor que temem a Deus, que Deus já está lhes aguilhando. O aguilhão é uma ferramenta de ferro, geralmente, que vai conduzindo o boi para o matadouro até o lugar que ele é abatido. E Paulo disse, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Deus aguilhona, como fez com você, como fez comigo, como está fazendo com aquelas pessoas próximas a você. Está conduzindo-as à morte do velho homem e a nascerem e ressuscitarem em Cristo Jesus. Amém? Quem são essas pessoas que estão ao nosso redor? Por isso que eu quero meditar com você hoje. Crer para ver. Vamos repetir isso comigo? Crer para ver. Muitas vezes nós vemos naquilo, nós cremos naquilo que vemos. É interessante que quando você vê a conversão ou a experiência mais profunda de adoração de Tomé, quando ele não estava com os 11, só estavam 10 discípulos, e Jesus aparece, que Judas já havia traído, e aí ele, Jesus aparece, passa pela parede, chega ali, e Tomé não está. Tomé, que uma vez disse assim, vamos lá morrer com ele. Ironizando. Então Jesus aparece para Tomé, e Tomé, para crer, foi preciso. Tem uma tela de Caravaggio, eu quero que você olhe na internet essa tela, muito forte. Tomé erguendo Jesus pelo lado com os dedos, para ver que de fato ele tinha morrido, aquele era o cadáver ressuscitado, ou seja, já tinha vida daquele Jesus que tinha morrido. Mas imediatamente, quando Tomé viu que Jesus tinha ressuscitado, a Bíblia diz que ele lançou seus joelhos e disse o quê? De fato, tu és Deus. De fato, tu és Deus. Deus, está lá muito claro. De fato, tu és Deus. Não um Deus, mas Deus. Quantas pessoas estão ao nosso redor que tem um certo temor do Senhor, que já tem, o Senhor já está se conduzindo, o Senhor já está levando, e a gente precisa abrir os olhos e deixar de ver para crer, como teve que acontecer com Tomé, mas começar em nome de Jesus a crer para ver. Paulo estava no núcleo que eu liderava em Salvador, um núcleo tão maravilhoso, na casa de Dona Raimunda e seu Antônio. Eu liderava o grupo com Mário, um colega meu de seminário, amiga e irmã. E Paulo entrou pela porta. E meu pai me ensinou, cuidado, você tem que olhar para as irmãs como as irmãs de sangue. Até que você saiba que ela é livre, desimpedida. E Paulo entrou, e muito bonita com as irmãs dela. Muito linda. Mas eu tinha que olhar como irmã, né? Porque meu pai me orientou assim. Mas que irmã bonita, viu, irmão? Aí, ela entrou. E no final da reunião, era para pedir de oração por cura. Qualquer tipo de pedido. Tinha um irmão que tinha uma gastrite absurda. E ele pediu oração. Se não me engano, ele ficou curado. E aí ela falou, irmãos, orem por mim, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia e muito provavelmente eu vou perder meu útero. Porque eu tenho os miomas, que eles estão por dentro, e são 16 miomas, e a médica disse que muito provavelmente eu vou perder meu útero. Muito provavelmente. Irmãos, quando eu vi aquilo, ela falar aquilo, eu não receitei aquela palavra. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, não tem. Ela falou, eu não tenho filhos. Aí, meu irmão. Não que eu pensei que era por minha causa, ainda não. Mas quando ela falou aquilo, eu entrei numa indignação e numa batalha espiritual, porque eu disse, meu Deus, eu me indignei com aquilo. Eu tive uma santa crise, porque eu creio nesse livro que a gente lê aqui, e ele não é um catálogo telefônico miniatura que a gente tem que carregar para todo lado, não, é vida. E aí, quando ela falou daquilo, eu disse, vamos orar com a irmã. Aí pedi uma irmã para botar a mão na barriga dela, que não ia botar a mão na barriga da moça, amém, irmãos? A gente tem que ter zelo, amém ou não? E a irmã botou a mão na barriga, eu botei a mão sobre a barriga da irmã, e ali nós oramos, repreendemos toda a enfermidade, Senhor, cura tua filha, cura, cura, cura, cura, cura, e pedimos a cura do Senhor. Deus não tem que curar, mas eu nunca vi em Atos alguém dizer assim, é Senhor, de repente se der aí o Senhor cura. Não é o que eu vejo. É claro que isso deve ser feito sempre à vontade do Senhor, amém, irmãos? Mas isso não deve tirar o seu entusiasmo de pedir intervenção de Deus, amém ou não? Então oramos ali com distância. E ela no outro dia fez a cirurgia e a médica disse, ah, não sei o que houve, os miomas apareceram lá de fora e nós pinçamos, tiramos e o útero está aí guardadinho, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? O que, que nós fazemos com a aflição que está ao nosso redor? A imagem ali era de uma moça que ia perder o útero no outro dia sem nunca ter filho. O fato era esse, o fato científico era esse, era isso que tinha que acontecer, estava tudo determinado. Inclusive sabemos depois que a médica estava pronta mesmo para arrancar o útero dela. Mas tem horas que você precisa, tem horas não, sempre você precisa ouvir o que Deus diz a respeito do que você vê. Porque se Deus estiver dizendo, não creia no que você está vendo, creia no que eu estou dizendo, você vai crer para ver. Porque tem horas que é assim. Mas eu estou vendo, Deus, eu estou vendo, pegando, é assim. E Deus fala assim, ah, é porque eu vou na frente. Eu não vim à toa. Eu vim para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê, ele não seja refém desse apodrecimento da sociedade, dessa murmuração generalizada, dessa... Olha, tempo de campanha, então, a gente só ouve assim, não tem jeito para o Brasil, não tem jeito para Itabuna, não tem jeito para a minha vida. Quer dizer para você uma coisa, eu não só creio que Deus pode restaurar a vida de uma pessoa, como pode restaurar uma cidade. Eu creio nisso. Eu creio. Porque a cidade é feita de pessoas que estão na cidade. Não tem esse deserto, não tem esse vale, não tem esse lugar, por mais que seja falido tecnicamente, se ali tiverem pessoas que creem que pode transformar a situação em Deus, com certeza Deus pode mudar. Principalmente se referindo a uma transformação moral, que é o que Deus chama a igreja a fazer. A igreja é chamada, irmãos, a ser o diferencial moral na sociedade. É por isso que nós temos que ter todo zelo com os nossos negócios, todo zelo. Porque cada atitude nossa fala do nosso Senhor. A palavra de Deus diz assim, Pai nosso, és no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de um pai é santificado? Através da atitude do filho. Ninguém diz assim, menino, você é tão bem educado e hoje a gente é mais politicamente correto, fala assim, né? É tão bem educado porque chutou a canela da coleguinha e mordeu o rosto dela. Ele só está sendo politicamente correto, porque na verdade o que dá vontade de dizer assim, menino mal educado? Não é assim que a gente diz? Que menino mal criado? Porque a atitude do filho fala do caráter do pai, amém? Então, o que, que eu quero trazer aqui em nome de Jesus, eu não, o próprio Senhor, na sua vida e na minha vida principalmente, é que nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Repita comigo, nós não podemos andar por vista, nós devemos andar por fé. Olha se não é isso que está aqui. Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Interessante porque Paulo manda cartas pastorais para Timóteo, para Tito, para Filemon, que eram lideranças. Ah, como eu queria que tivesse uma carta para Priscila e Áquila. Ai, meu Deus, um dia vai se descobrir, não vai ser Bíblia, né? Porque, mas historicamente, como relato histórico, eu ia gostar tanto de ver a relação de pastoreio dele com Priscila e Áquila. Mas aqui Paulo passa a régua, tamanha era, eu creio, a maturidade, ou a disposição para a maturidade que o povo tinha. Ele bota todo mundo no mesmo saco e manda uma carta tanto para o povo quanto para as lideranças. Forte isso, não é, irmãos? É muito forte. Ele traz princípios de Deus, que são princípios para os líderes, mas ele entende que os filipenses já estão em condições de absorver isso. Quer ver outra prova disso? Paulo rejeita a oferta de todo mundo, menos os filipenses. Pode ler e estudar o texto para você ver. Paulo diz em Coríntios: olha, vocês, não fui pesado para vocês, e vocês que deviam ter cuidado de mim, não cuidaram. Mas os filipenses, ele recebe os donativos dos filipenses. Por quê? Porque ele entendia que eles tinham maturidade para poder sustentar Paulo. Mas vamos aqui comigo. Não que fossem perfeitos, mas aprendemos muito com isso. Ele diz assim, ó: Paulo, Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos, ou seja, todos os salvos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos, ou seja, aqueles que pastoreavam, os que pastoreavam nas suas casas. Porque as pessoas eram pastoreadas nas suas casas. Então, até porque não tinha um contexto de sinagoga convertida, porque não tinha uma sinagoga judia para converter para o cristianismo e ter uma reunião como essa. Então era na casa mesmo, era na raça, era na tora, era em casa. E aqueles que supervisionavam os que pastoreavam nas casas, ele chamava de bispos. Amém? Ele diz, e também aqueles diáconos que serviam às mesas e viam os pobres que viviam em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3. Dou graças ao meu Deus por todos que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, olha que coisa, já pensou? Meu Deus, um pastor que é supervisor, poder falar isso para a igreja filha, de todo mundo que eu lembro aí, eu dou graças a Deus. Porque tem carta que Paulo diz assim: olha, eu estou sabendo que tem fulano ou fulano aí no meio de vós, que já disse para vocês nem comerem com ele. Não é assim? Se você ler a carta de Tito, você treme a sua carne. Como ele é tenaz e duro com algumas pessoas que tinha lá. Mas o que ele fala aqui aos filipenses é muito interessante. Não que não tivesse pessoas a serem corrigidas. Mas ele primeiro, ele diz assim: olha, eu me alegro porque eu posso trazer ensinos que são altos para todos vocês. Aleluia. Que sejamos essa igreja, irmãos, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Que a gente não precise ficar só no leitinho, mas a gente tenha robustez na fé para poder receber uma comida sólida. E depois ele diz: eu graças a Deus por todos vocês, e faço sempre com alegria súplica por todos. Paulo fala: olha, cuidado para você não pesar o líder e ele não ter dores e choros por causa de vocês. Mas no caso deles, ele diz o quê? Que orava com alegria. Amém, irmãos? Com alegria. Ele pegava a lista e aí, orando, dizia: oh, glória, oh, que saudade, oh, meu Deus, oh, aleluia. Aquele que, e ele diz assim, suplicando por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, eu tenho para você. O pastor ora pelos problemas, mas o pastor gosta de orar. Ele tem prazer em orar também por quem o ajuda nos seus problemas. Paulo, ele diz assim: todas as minhas orações eu oro por vocês. Eu vou conferir, me perdoe, eu tinha que saber isso decorado, mas eu não sei se ele fala isso sobre Coríntios. Não sei, talvez sim, até porque precisasse muito, né? Mas imagina o que é em todas as orações do seu pastor, você saber que ele tem alegria e está orando por você. É bênção ou não é, irmãos? É. E aí ele diz porque é que ele se alegra, versículo 5, ele fala: pela vossa cooperação no Evangelho. O que é Evangelho? Tem um livro de John Piper que é Deus é o Evangelho. Vou começar a ler. Eu tenho outro livro dele lá, mas eu vou começar a ler esse livro. E Evangelho é boas novas, anúncio, novidade. Olha só o que Paulo está falando. Ah, me alegro muito quando oro por vocês, porque vocês têm contribuído, vocês não têm sido pesados, vocês têm contribuído comigo desde o começo pelo Evangelho. A vida de vocês traz as boas novas. Quem convive com vocês tem ânsias, tem desejo de querer ter também isso que vocês têm. Já pensou o que é isso? Leia Atos 16, está lá claro. Irmãos, ele chegou, ele não podia ir para a casa de, para a sinagoga para orar, como era costume dele. O que é que ele fez? Ele foi para a beira do rio, porque sabia que tinha um povo lá que orava, talvez fosse um monte, mas ele escolheu orar ali na beira do rio. E chegando lá, ele encontrou lá a Lídia. E ali Deus abriu o coração de Lídia, ele administrou a palavra chegou. Como crerão se não há quem pregue? Quantas Lídias existem ao nosso redor? Que Deus já está conduzindo, e que se transformarão, quem sabe, até em base para a igreja no futuro? A gente olha para alguém, é por isso que eu ando, irmãos. Olha, aprendi com meu pai, eu não ando só mais uma milha, não. Ando duas, ando três, ando quatro, ando cinco, ando seis, ando sete. Todo mundo começa a me achar bestalhado. Você está investindo demais nessa pessoa. Não, está gastando. Eu ando oito, ando nove. Por quê? Porque às vezes Deus pega alguém que é um tropeço e transforma numa pedra de alicerce dentro da causa dele, da igreja. Sabia disso? Não foi isso que ele fez com Paulo? Amém, irmãos? Quem são esses que estão ao nosso redor, irmãos? E a gente nem consegue mensurar o quanto Deus pode usá-los se a gente simplesmente abrir a boca e anunciar o Evangelho e demonstrar com a nossa vida que o Evangelho é novidade de vida. Aleluia. Versículo 6. Estou plenamente convicto, absolutamente convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, o dia que Jesus vai voltar em sua glória. Olha, irmãos, eu vou para você esse versículo, era para você pegar ele, fazer um quadro assim de crochê ou de tinta, ou pintar na sua parede. Se você é uma pessoa mais sofisticada, você manda fazer, algum artista fazer, e bota na sua sala um, no seu quarto outro, no seu banheiro outro, no carro outro, para você andar vendo isso. Vendo isso. Sabe por quê? Porque o diabo fala assim: Deus já fez demais na sua vida. Ele nem fala assim, mentira, mentira. Ele fala na primeira pessoa, é que nem a depressão, miserável. Ele fala assim: Deus já fez demais na minha vida. O meu tempo passou. Agora eu vou viver das migalhas. Ah, Deus já fez tanto por mim, eu tô até vergonha de querer mais de Deus. Arrependido em nome de Jesus. Eu, às vezes, preciso lembrar disso. Às vezes não, várias vezes. Diariamente, e é textual lá em casa, irmão. Deus começou, Deus vai. Ou eu falo esse e outros textos sinônimos. Não, Deus começou. Ele vai cuidar, zelar, se debruçar. Ele não vai desistir de nós. Olha, tenho plena convicção que quem começou a boa obra, vos há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha, essa palavra completá-la é muito interessante. Porque Jesus, muitas vezes, ele curava, mas às vezes ele dizia: vá, tua fé te salvou. Se você for olhar no grego ali, o salvou, é muito mais do que salvou. Não que exista alguma coisa mais do que a salvação, amém, irmão? Salvação acho que é o máximo, acho que não, é o máximo que Deus faz por nós. Mas, quando ele diz ao homem do leito: vá, tua fé te salvou, a mulher: vá, tua fé te salvou, quando os dois leprosos voltaram para agradecer, oito foram curados da lepra, mas dois foram completados. A sua fé te salvou podia ser traduzido assim: vá, a tua fé te completou plenamente em todas as áreas. É por isso que eu insisto em métodos e em oração, em convivência com o Senhor, em relacionamento, para que o Evangelho atinja todas as áreas das pessoas que estão ao nosso redor. Uma certa convenção de missiólogos e missionários concluiu que o que é missões? Missões é levar o Evangelho todo, não só a parte da salvação, mas o Evangelho todo, a todos os tipos de pessoas e a pessoa toda. O Evangelho é levar o reino de Deus, é levar a justiça de Deus, é levar o próprio Evangelho. Missões é levar o Evangelho todo. É por isso que eu prego todo o Evangelho para vocês e para mim. Em todas as áreas. Ô pastor, o senhor podia assim falar mais de salvação, né? Porque domingo de noite é dia de pregar a volta de Jesus, que o senhor tem que salvar, converter, irmãos. O Evangelho, a Bíblia toda serve para redarguir, para corrigir, para ensinar e para evangelizar. Então, eu tenho que ensinar aplicando em todas as áreas da vida. Pode parecer sufocante, não é? Glória a Deus! Tem que ser sufocante mesmo e matar o seu velho homem. Porque se tiver um lugarzinho para você respirar, você não está ouvindo o Evangelho de verdade. Então, é o Evangelho todo, para todo tipo de pessoa, mas para a vida toda da pessoa. Desde o que ela veste, a como ela sente suas emoções, a como ela se relaciona com os outros, a como é o seu relacionamento, todas as áreas. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é a melhor forma de você viver qualquer experiência. A lei de Deus não é assim, Moisés, escreve aí. Resolvi que agora vai ter mais uma festa, tabernáculo, bota aí. Tabernáculo, tem que festejar, tem que sofrer, comer pão sem fermento. Não. Toda a lei de Deus, foi a melhor forma e estratégia que Deus pensou e inventou para que você experimentasse aquela área da sua vida. Se você aplicar a lei de Deus, é a melhor forma de viver aquela área. Amém? Amém? Por exemplo, me choquei uma vez, mas achei muito, muito pertinaz e forte. Um adesivo num carro dizia assim, não se assustem, espero terminar. Dizia assim, Deus inventou o sexo seguro. Eu pensei que era algum movimento desse homossexual que tenta dizer que não tem problema ser homossexual, coisas do tipo, né? Porque hoje em dia a gente vê de tudo. Tem igreja gay, já tem. Devemos amar os homossexuais, orar por eles, mas não podemos misturar luz com trevas. Amém ou não, irmãos? E tinha lá escrito, Deus inventou o sexo seguro. Aí embaixo tinha escrito, e chamou de casamento. Deus inventou o sexo seguro e chamou de casamento. Se todo mundo só tivesse relacionamento sexual e íntimo com a pessoa que casou, não teria proliferação de doenças transmissíveis, de AIDS, de HPV. As meninas estão sendo vacinadas com 11 anos, 12 anos, sabe por quê? Para não pegar HPV, porque elas estão começando a vida sexual com 11 anos. Glória a Deus que em Jesus o Senhor lava o nosso passado todo com o seu sangue. Amém, irmãos? Amém ou não? Mas, irmãos, é o Evangelho todo, para todo tipo de pessoa e toda a sua vida. E Paulo podia dizer assim, olha, eu me alegro muito com vocês. Me alegro muito. Estou convicto de que aquele que começou vai expandir esse Evangelho, essa boa obra em todas as áreas da sua vida. Eu creio sim. Eu falando para meus pacientes deprimidos, os amo muito, fico muito feliz com Deus dá graça, eles são curados. E uma das terapias que são mais fortes, eu separo as minhas terapias por capítulos, e dependendo da situação da pessoa, eu vou aplicando esses capítulos. Uma das terapias mais fortes é quando eu digo à pessoa que a depressão, ela consegue pegar uma gota de tinta escura e pulverizar, espalhar isso em toda a vida da pessoa. Quem já teve depressão sabe o que eu estou falando. Ela pega uma gota de pigmento, de tinta, de escuridão, e ela consegue pintar a vida da pessoa toda com aquela gota. Às vezes coisas pequeninas que acontecem, dores pequeninas, elas se espalham, a depressão vai espalhando aquilo, e aquilo toma conta da pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Depressão é uma doença que tem tratamento. Mas tem tem uma coisa chamada Evangelho que também vai em todas as áreas da sua vida. E atinge e cura todas as áreas da sua vida. E faz você celebrar com Ele em todas as áreas da sua vida. O nome disso é Evangelho. Novidade de vida de Deus é para toda a sua vida. para todas as áreas da sua vida. Vem o noivo. E aquele que começou a boa obra, ele vai insistir em você até que ele veja tudo cumprido, tudo vivido. Agora, em nome de Jesus, não atrapalha não, meu irmão. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, aquele que preparou, que começou a boa obra, ele há de completá-la, e ele vai não só completar na perspectiva de que você vai permanecer salvo, como alguns interpretam errado esse texto, mas ele vai espalhar a salvação dele em todas as áreas da sua vida, amém? Todas as áreas. Não existe área na sua vida que o diabo tenha mais poder de agir do que Deus. Consagra essa área a ele, apresenta para ele, tem coragem. Deixa de usar de subterfúgios, de caminhos equivocados, entregue e confia a ele. Entreguei meu caminho ao Senhor, confiei nele, ele tudo fez. Sete. Aliás, engraçado, eu amo o jeito que Paulo escreve. Ele diz, aliás, condição adversativa, não que ele negue, mas ele completa. A professora pode me ensinar depois melhor. Aliás, ou seja, posso dizer mais e mais completamente ainda. É justo que eu assim pense. Oh, meu Deus. É forte, Brasil. É justo que eu assim pense de todos vocês. Quando o diabo disse assim, não, isso aí é para o pastor, porque ele é ungido. É porque ele é o homem de Deus. Ele tem que viver melhor do que eu, porque ele é ungido. Meu irmão, posso até ser ungido, mas você também é, amém ou não? E é para todo mundo. Ele falou assim, vos faço reis e sacerdotes. Então, ensino importante. Afinal de contas, ele desceu da glória. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, se eu fosse a única alma em pecado, ainda assim Jesus viria da glória e morreria por mim, amém? Você tem que ter essa convicção. De que você não é salvo porque está no balaio. Você é salvo porque ele lhe amou pessoalmente. Amém? Aleluia. Jesus é muito maravilhoso. Não tem área. Irmãos, olha, eu às vezes pareço um pouco idiotado lá em casa. Porque não tem esse problema. Paulo às vezes fala assim, e isso é para a glória de Jesus. Isso é apesar de mim. Isso não poderia vir de mim mesmo. Porque eu sou totalmente irreprovável. Mas, às vezes Paulo fala assim, meu filho, longa minimidade demais é pecado. Eu digo, nunca é pecado. Eu falo brincando, é claro, para saber que isso é o dom de Deus. Por que, irmãos? Porque Jesus, ele não desiste. O John Maxwell, que é um cara que eu admiro muito, a gente troca uma figurinha, né, Alex, sobre algumas coisas que ele diz, livros e tudo. O John Maxwell, que é um homem de Deus, pastor, que é o palestrante mais importante do mundo em leadership, em liderança. E é um pastor, você sabia disso? O John Maxwell. O John Maxwell, ele diz assim, que no começo da transição, da trajetória dele, ele pegou o dicionário dele, foi lá no desisto, pegou a tesoura, cortou o desisto, amassou e jogou fora. Ele disse, agora meu dicionário está completo. Eu não sei se a gente, talvez tenha alguma coisa que a gente possa desistir, mas de você Jesus não desiste. Ele insiste, viu? Eu nunca vi uma insistência dessa. Se não bastasse, ele ainda plantou o espírito dele dentro de você. Porque ele pensou assim, bem, só didático, né, gente? Claro que o pessoal é mais alto, né? Assim, bem, já que eu não vou poder estar em todos os lugares da terra fisicamente, então, papai, o que a gente faz? Vamos fazer, boa ideia. Então, vamos fazer assim, então. Então, o espírito disse, não tem problema, eu vou morar dentro deles. E às vezes a gente ignora esse relacionamento com o Espírito Santo, que Pedro disse em Atos, é Deus. E o Espírito Santo, em nós, às vezes ignoramos essa fonte inesgotável de poder, de graça, de perdão, de vida, de ânimos. Você quer ver como a gente faz isso? Eu vou lhe provar agora. Se Jesus... Digamos que nós vivemos o tempo de Jesus encarnado aqui na Terra, ok? Eu digo encarnado porque foi o único encarnado. O único que existia antes de nascer foi Jesus, amém? Ninguém encarna. Nós somos criados na concepção, amém, irmãos? Nosso espírito passa a existir quando há concepção. Só Jesus existiu antes da concepção. Mas vamos lá. Se nós caminhássemos no tempo de Jesus, você já pensou como nós ficaríamos extremamente chocados? E seria uma coisa tão esquisita para nós se algum de nós aqui, Jesus caminhando, algum de nós simplesmente fizesse questão ou não fizesse questão de estar próximo de Jesus. Passava um dia, dois dias, três dias, e a gente nunca via ele assim: sim, Senhor, o que, é que eu faço agora? Deus, eu preciso de sabedoria, me dá uma dica, me ensina como orar, Senhor. Interessante que os apóstolos nunca perguntaram como curar. Eles perguntavam: me ensina a orar. Porque eles sabiam que tudo em Jesus partia da oração. E aí a gente pensa: poxa, que discípulo folgado. Desculpe o termo grosseiro, perdão. Mas que discípulo. Que discípulo diferente. Como que alguém pode não aproveitar a presença de Jesus? Eu vou lhe dizer como pode. Sabe por quê? Porque nós desprezamos a presença do Espírito. Situações às vezes complicadíssimas em todas as áreas, a gente diz: é, eu acho que aquela aula da faculdade eu perdi, porque eu não sei o que fazer agora. Ou então, meu Deus, de onde eu vou tirar recurso para fazer isso? Às vezes fala: meu Deus, só com vício de linguagem. E às vezes ignoramos o Deus, fonte de toda a potência e energia e poder e virtude e sabedoria, que na pessoa do Espírito resolveu morar em você. Solicite mais a sabedoria e o poder que o Espírito Santo morando em você quer ministrar para você. Amém ou não, irmãos? Aí eu faço. Já vou terminar. No consultório isso é muito comum. Muito comum. Eu era um aluno que me dedicava muito à faculdade. Me dediquei muito, até pelas minhas dificuldades que tive. Olha, eu fiz supletivo da quinta e sexta, sétima e oitava, primeiro, segundo e terceiro, tudo em 2 anos. Resolvi logo o problema. Quando eu tinha uns 8 anos, eu ficava analfabeto. A, B, M, N, Z. Pronto, vó, tá bom. São os que eu sei. Minha avó: mas como é burro. Porque não tinha ainda essa psicologia de hoje, né? Como é burro. Você. Aí tomávamos corretivo e voltava. Aí eu lá: A, B, C, M, N, Z. É o que eu sei. Deu trabalho. A minha professora de banca, ou a minha professora de alfabetização, que fiquei umas 4 vezes retido, me encontrou numa meragação que foi fazer lá no Alagados, em Salvador, e disse: meu Deus, o nome dela é Claudinha, lembro dela até hoje. Meu Deus, você é um pregador, você é um pastor, aleluia. E falava, eu não sei se ela fala línguas, mas eu acho que ela estava falando em línguas, de alegria. Aí eu falei: por que, minha irmã? Aleluia, porque se você não fosse um pastor, você seria um criminoso. Eu chegava na sala e falava assim: prova? Não, por que tem que fazer a prova? Só a gente não fazer. Ela vai aplicar a prova a todo mundo. Gente, uma alfabetização. Mas aprove a misericórdia. Você ia ser o chefe do crime. Gente, olha aqui o que o Evangelho faz quando ele age em todas as áreas. E eu não era assim, eu tinha dificuldades na faculdade, então eu tinha que, por exemplo, para fazer uma prova aberta, eu tinha que conhecer muitas palavras e muitos termos técnicos, porque eu não lembrava como é que servia a palavra. E aí? Tinha que ser outra. Então eu me dedicava muito, estudava muito, mas não tem esse aluno que estude tanto que consiga decifrar a alma de uma pessoa. Não tem. Como eu conto com a ação do Espírito Santo? Como eu conto? Aí quando alguém diz assim: você é bom mesmo, hein? Aí eu não posso falar glória a Deus ainda, porque a pessoa estava gerando assim: ah, obrigado. Não, é você que é a pessoa que está aberta para terapia. Coisa nenhuma. No tempo certo, vou falar, era o Espírito que estava me dizendo sua vida toda. E eu estava ali ministrando só onde ele mostrava. Amém ou não, irmãos? Então o Espírito de Deus, ele quer lhe capacitar em todas as áreas suas. Ele quer transformar todas as áreas. Para terminar, olha só que Deus tremendo, aleluia. Por isso que eu digo a vocês, nós vamos, a vida nova, acordar em nome de Jesus. Já, muitos, a maioria de vocês já está nesse mover de Deus, da responsabilidade por evangelizar e por cuidar de vidas. Mas Nós vamos chegar a um tempo que não vamos mais ter oscilações nas nossas frequências. Por quê? Porque as pessoas vão querer tanto aprender mais de Deus, vão querer tanto. Então, quando eu vejo qualquer dificuldade na igreja, eu vejo o quê? O que é que eu vejo? Ahá! Vou lhe contar uma que eu ouvi quando era menino, não esqueço até hoje para a gente terminar. Eu ouvi dizer uma coisa uma vez. Você já viu alguém jogar pedra no Jequitibá? Não joga. Alguém joga pedra numa árvore que dê madeira? Não joga. As pedras são jogadas às árvores que frutificam. As dificuldades, as tribulações só vêm quando a gente se propõe a viver o Evangelho como ele é. E aí tem dificuldade? Claro que tem. A Bíblia diz que somos provados pelo fogo. E glória a Deus que vem o fogo do Espírito, porque queima a palha, o feno e a madeira, mas o que é ouro e pedras preciosas fica. Amém, irmãos? Então, o fogo vai passar na sua vida? Aleluia! Vem mesmo o fogo do Espírito, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, consome tudo que não te louva. E o que vai sobrar é ouro e pedra preciosa. Não tem como você se atribular, não tem como você desistir, não tem como você ficar para baixo. Se você sabe que você é eleito de Deus, salvo por Cristo Jesus, tem o Espírito morando em você, e o que começou a boa obra vai espalhá-la em toda a sua vida. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vocês, da eterna misericórdia de Jesus. Se um dia eu for embora daqui, que espero que não vá, eu quero ter saudade de todos, não quero saudade de ser saudade só da maioria. Eu vi com o pastor Nilo, aquele homem de Deus, chegou aqui e pregou. Eu tenho muito cuidado com o meu púlpito, porque eu tenho que saber o que é que vão servir para vocês, né? E aí, fiquei tão feliz em ver que ele é homem de Deus, falou de princípios tão profundos de Deus. E eu vi a saudade dele para alguns irmãos, melhorar para Marise, para Marcelo. E o olhinho dele brilhava, como dizia assim: meu Deus, ovelhas que foram tão preciosas. Ele tinha uma dor na alma porque não levou esse povo com ele. Eu quero assim comigo também, amém, irmãos? E eu já amo todos vocês, e Deus sabe como eu amo todos vocês irrestritamente. Amém ou não? Aí diz assim, vou terminar, né, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé para orar, semana que vem a gente conclui. Ó Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, e eu te louvo porque o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar. O Senhor vai completar, vai nos fazer completos em todas as áreas da nossa vida. E que nós tenhamos a coragem de enfrentar todas as dores que passamos no sofrimento. Deus, como aquele homem disse, crescer dói. Que em nome de Jesus prefiramos o crescer do que fugir da dor do crescimento. Temos a coragem de sofrer o que for preciso para ver Cristo gerado em nós, como artífice que arranca os pedaços da madeira até o que está no seu coração aparecer naquele pedaço de madeira. Arranca de nós tudo que não te adora, até ver em Cristo em nós esperança da glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já dei todos os avisos que tinha que dar. Faça assim com suas mãos, simbolizando, está recebendo a bênção do Senhor, do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Jesus, as consolações e essa completude do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, até que Ele volte, até o Seu grande dia. Completa a Tua boa obra em nós, Senhor, e nos leva a esse compromisso em espalhar o Teu Evangelho aos que estão ao nosso redor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Deem 5 abraços aí, quem está ao seu redor. Em nome de Jesus, abraços calorosos. Uma palavra de bênção a essa pessoa.